menino, foi triste ver você partir. As minhas lágrimas me impediram de sorrir. Destruído pelas drogas, sua mãe até hoje chora. O crack te destruiu, sua vida se foi e você não viu. Menino, teve uma vida de ilusão, infância sem sentido, morrer sem perdão. E agora te vejo pelas ruas desta vida, encurralado sem saída. Os sentimentos se tornaram uma ferida que nunca cicatriza. Dor, agonia, é verdade, o seu pai te abandonou. A maldade, o egoísmo te abraçou. Seduzido pelo crime, o dinheiro te enganou. Um baseado na escola, bilhete de entrada em um mundo sem volta. E menino, olha ao seu redor, alguém está sorrindo ao ver você sendo destruído, queimando os seus sonhos num cachimbo. Queria ter paz, mas não conseguiu jamais. Desprezou o grande Deus, se entregou a Satanás. O meu relato é triste. Jovens perdidos, estatística que persiste. Quando criança eu via, você sonhava com família, um carro, uma casa. Com o passar do tempo, você se transformou, desandou. E num piscar de olhos, o crack te dominou. Derrota decretada, mais uma vida ceifada. Quantas mães derramaram e derramam muitas lágrimas. Triste ver a lágrima que escorre do rosto da mãe ao ver o teu filho no chão, morto dentro de um caixão. O sentimento se vai, dominado pela emoção. É muita tristeza no peito para um só coração. Ei menino, você conhece a Deus? Que Ele é o único capaz de realizar os sonhos teus. Que Jesus numa cruz por você morreu. Estou aqui, estendo minha mão, tentar te resgatar, te livrar deste mundão. Chego a estar em um centro de recuperação. Infelizmente não quis aceitar no seu cérebro. Eu não podia entrar pra tentar te resgatar. Na agenda eu pude constatar, queria se livrar. Minhas lágrimas começaram a rolar. Eu não pude te salvar, seus motivos não posso compreender. Entre vitória, derrota, você preferiu perder. Pra que tanta humilhação? Dinheiro é pura ilusão. Pense assim ou será triste o seu fim. Quantos manos se perderam, quantos tutas morreram esquecidos em uma sepultura. Outros presos à beira da loucura. A vida continua e você ainda há tempo pra voltar. Procure a Deus que Ele vai te ajudar. Muitos se foram e não podem mais voltar. A vida continua, de você vou me lembrar. Ei menino, onde você está? Sua morte veio pra machucar, mas sei que Deus é justo e Ele vai nos amparar. É triste ver a lágrima que escorre do rosto da mãe ao ver o teu filho no chão, morto dentro de um caixão. O sentimento se vai, dominado pela emoção. É muita tristeza no peito para um só coração. No momento do enterro, fiquei triste e desolado. Recebemos o menino Chiquinho em um caixão lacrado. Momento de tristeza e reflexão. Jovem talento limitado em um caixão. Aí te pergunto, será que vale a pena fazer sua mãe chorar de sofrimento e dor? Ali mais um jovem que as drogas levou. Espero que como ladrão da cruz, no último minuto você tenha se arrependido. Quem sabe a gente se encontra no paraíso, na eterna morada com Cristo. Mãe, Deus ouviu o seu clamor. Ele viu a lágrima que rolou. Teus olhos ele enxugou. Sei que não há carinho que pague. E por mais que eu lhe afague, um buraco ficou. Deus enxugará as tuas lágrimas, mesmo que não tenha palavras, pois a dor do teu peito arrancou. Felicidade foi embora, só ficou desilusão e um grande vazio no peito. E o corpo do filho no chão, dentro de um caixão.